Mas a buceta que eu chupei, meu filho, qualquer um chupava. Puta que pariu, que buceta linda. É da prima, tá ligado? É da prima? É, foi da prima. Você não ia escutar essa merda aí. Oi, Red Bang! Começando mais um programa, hein? Ordinária! Todo mundo mexendo, vai! Começando mais um programa, o Morra de Bang. Hoje é estão dormindo na minha cama, assim, né? Acordou. Opa, deitado. Mas isso, rapaz, aí pega mal, mas, hein? Rapaz, é. Cuidado aí, que pode engravidar sentando aí, hein? Eu acho que eu acabei. Tenho vários sonhos eróticos. De virar mãe. Começando mais um programa, Morra de Bang. Hoje é o programa 45. Legal. Pera aí, 45? 45. Pouco importa, come a torta. Episódio 9 da terceiro ano. 13. Vai fazer. Não, mas vai fazer 2 anos, né? O terceiro ano que a gente começou em 2009, aí depois veio 2010. Foi no ano, ano que eu dei a minha última trepada. Conta aí, Ayrton, essa experiência fantástica aí. Meu irmão, a última vez que eu transei, dude, foi em novembro de 2009. Tá mal. Tá ligado? Minha mãe tava dormindo no quarto ao lado. Pra mim ia dizer, minha mãe tava com tesão. Aí é foda. Aí é minha pesado. Mãe estava dormindo no quarto ao lado e ela fechou a porta e vacilou. Ela fechou a porta e eu fiquei na sala com a Dita Cuja, que era uma vizinha minha, que era lá de João Pessoa. E eu comi ela no braço do sofá. Ai. Pensa que eu ia comer ela no braço, assim, feito um neném. Não, tá ligado? Comer ela no braço do sofá, que meu irmão não tem posição mais confortável que é o cara na altura da cintura. O cara meter, viu? O cara nem faz força, velho. Já começou bem esse programa. Já começou bem, putaria. Porque, meu irmão... Meu irmão, tu mesmo não mandou a... Mandou uma sugestão. Você mandou uma sugestão pro e-mail do programa dizendo pra gente parar de falar putaria, hein? Olha, você é errado, hein, meu filho? Porra, foi mal. Quem tá então... aqui também é o Mr. Leandrito, né? Ah, então vou parar, velho. Olá. Bafo de Salmoura. Pane! Um beijo! Pronto, é, agora feliz você aniversário ouviu. Da Pani, que foi... Feliz aniversário, Pani. Feliz aniversário da Pani, eu nem mandei parabéns pra ela. Eu mandei tanto no manda parabéns agora, no Facebook. Parabéns, manda parabéns aí. Parabéns. Manda parabéns pra Pani, felicidade pra ela. Fica ouvida. Opa, seja linda até o fim. Também, os dois. Seja linda até o fim, a morte. Até o fim, pô. Até, o fim, até que a morte se separe. Então ela vai ter que morrer nova, pô. Não, velho. Não, ela vai ser bonita. Ela é uma pessoa bastante bonita. E... É isso aí, beijo pra você. Não, velho, quer que ela morra cedo, não. Eu ainda quero conhecer Pani, pô. Nem que seja assim. Pelo então um oi assim. Vai conhecer e vai matar a Pani. Ela passar numa lambreta correndo e faz um oi assim, ó, na entrada de Recife. E aí, Pani? Mas eu queria conhecer Pani. É, feliz aniversário pra Pani e. Beijo, Pani. Falando sobre um feedback dos programas anteriores. O último programa foi estrear numa... Feedback é o vai e volta, tá ligado? É o bumerangue. É o feedback, hein? É o feedback. É o feedback, entendeu? É uma resposta daquilo que você tá querendo e não escutou ainda. É, e a gente não teve a resposta, é a gente mesmo dá a resposta. Então tá certo. É a falta de... O programa foi passar numa rádio aí, numa web rádio aí. Meu irmão, parece que os ouvintes ficaram meio emputecidos conosco, tanto do jurado de morte. Olha, eu nem tava. Meu irmão, o negócio é o seguinte... O último programa foi 2 horas de programa, a gente dividiu em 2 partes, né? A primeira parte foi ao ar nessa rádio semana passada. E a outra deve ter ido agora nessa, né? Foi o tema, foi aquele de relacionamento. O tema, né? Relacionamentos. Aí o parte 1, a gente botou pra fuder em frango. Aí o cara mandou um e-mail, o dono da rádio, dizendo, porra, os meninos. Tá ligado. Os meninos tá ligadíssimo. Aí os meninos ficaram meio equivocados das ideias, né? Porque a gente tirou onda com gay e tal, passou o programa todinho tirando onda com frango. Mas rapaz. Aí o cara fez, não, mas beleza, eu vou passar o segundo programa. Mas o segundo programa a gente tirou onda pra caralho com gordo, meu irmão. Eu não lembro dessa. Na verdade, eu não ouvi o fim do programa, eu só ouvi. Então é, velho. Vai ser pra acabar de enterrar. Não, é. Pronto, respeito no recinto, porque a minha. Namorada é gorda. Namorada é gorda. Pronto, então, justamente, meu irmão. Ela é gorda. Ela está pesando agora 93 quilos. Acho que aumentou mais 3, foi? Aumentou 3 quilos. Então agora é quanto para cada perna? 46,5 quilos. É quase 47 para lá, 46, entendeu? Assim, 46 tá. Rumo aos 100, hein? Hã? Rumo aos 100. Ela ainda é nova, né? Tem quantos anos? Ela né? tem 16 anos. Dá tempo. Anos. Oxe, daqui pros 18 chega lá, pô. Porra, se vai não te orientar. Não, pô, ela ano que vem chega aos 100, pô. Tem o caralho. Não, pô, eu e ela, a gente come uma pizza grande sozinho, pô, ela chega assim. Pera aí, mas minha namorada come uma pizza sozinha. Meu irmão, a gente comeu, pô. Tua namorada é maga, mano. Eu posso contar a experiência de ontem. Minha é rapidinho. Eu comprei um negócio no Groupon, com medo do caralho de dar merda, né? Porque comprasse tem uns amigos nossos que saíram na porrada aí numa churrascaria. Comprasse o quê? Foi mesmo, velho. Eu soube aí por alto, meu irmão. Quem foi, velho? Essa história é cabulosa. Cenas do próximo episódio. Vai falando sobre ontem, meu dia de ontem. Eu Mas comprei. Foi quando isso? Faz uns dois meses, velho. Ah, então. Meu irmão, aí eu comprei lá uma pizza gigante por 20 pau no Bananarama, Grupalha, alguma coisa assim. Que porra é isso, meu irmão? Ah, não, pô. O que eu comprei foi o. Devachan, assim, que banda bicho. Ruim do caralho. Rapaz, diga isso não, passa na Rock Friday, meu irmão. Devachan? Passa, pô. Passa? Eles... Sério, velho? Ei, meu irmão, Devachan é uma pagam, banda pô. Do caralho. Ah, é Regateio, Regateio o nome dela. Pronto, eu entrei no site regateio.com, comprei uma pizza gigante e lá levei ontem o cuponzinho pra... Primeiro, já teve um erro, tá ligado? Define Porque eu comprei pelo e-mail o Morred Banger. Meu tá ligado? Mentira, não, não, aí calma, pô. Aí eu comprei e paguei, beleza. Aí meu irmão, quando foi lá, aí tinha assim no Groupon, no cupom: leve documento com foto. Aí eu levei. Aí quando eu cheguei lá, aí tinha lá simplesmente nome: meu nome. O morredbang@hotmail.com, pô. Puta! Como é que eu vou provar alguma coisa, velho? Eu tendo o nome desse. Aí eu não, se fudeu. Aí a mulher. Beleza. Não, pô, mas não teve ficha pra o cara preencher. Sim, porra, Roberto, né? É 10. Ah, é 10. Aí, beleza, aí a gente pegou a pizza, pô. Pizza gigante, beleza, não teve nenhum conflito, não teve nem tratou mal nenhum porque atrito. A gente é pobre. Nenhuma treta. A pizza é simplesmente, o preço dela original é 50 pau. Quem é que paga 50 pau numa pizza, velho? Depende da pizza. Meu irmão, ela Se não for valia pizza, 50 pau. Pizza sabor buceta. Aí, não Aí eu até fiquei desnorteado. Aí, meu irmão, a pizza de lá da Caxangá, daquela... Galetos é muito melhor pra mim. E aquela é 20 pizza pau. É uma das melhores do pau. Mundo, velho. É, também véio. Acho. Aí você paga é tão 50 boa conto. Quanto a da Atlântico. É, se não tão for boa, melhor, tão boa. Véio. Se não for melhor. Não, vamos marcar um se não for aqui, melhor, velho, pode ir. Ia ter esse quinta mais barato. Oxe, beleza. É bom tem demais. Clone de soap. Aí eu tomei um chope ontem. Problema, minha mãe pediu um chopp de 300, eu pedi um chopp de 500. Meio litro de cana. Meio litro de cana, pra abrir o apetite enquanto chega a pizza. Oxe, tu é louco, pô. Aí, meu irmão, é o de 300 cara. Vem num negócio de vidro. E o de 500 vem num pote de plástico. É o fresco. Qual é? Pra mim, quem chegou lá, viu? Olha que pobreza, esse menino veio com a escola dele no bolso. E botou no caneco de plástico. Aí, mas beleza, pronto, a pizza eu comi lá, pá, a pizza gigante. Minha mãe comeu uma fatia. E aí minha patroa comeu o resto. O resto. Dividiu. Eu adoro o resto, meu irmão. E teve um dia que a gente tava aqui, a gente simplesmente ligou pra Habib's, veio, vamos pedir uma pizza, aí tava promoção, duas pelo preço de uma. A gente pediu duas, pô, cada um comeu uma. Pizza da Habib's grande. Meu irmão. Bom demais comer. Brutalidade. Agora é aquele negócio, né? Eu gostaria que a minha namorada... Namorada, ele fosse, para pra pensar sempre. Fosse assim. E não é não? Hã? E não é não, pô? Não, a diferença é que a dele não engorda. Ah! É, né, velho? Mas eu ia tudo... fazer um comentário aqui. Mas se te faça, mas pesado ela não come demais. Uma vou... pizza pesado? Vou... Pesado é paloma. Sim, a gente falou de gordo, mas enfim. A gente falou de gordo, a gente tira onda com gordo, mas a gente tem nada contra gordo, meu irmão. A juventude tá leite com pera demais, né? E nem contra viado, até porque quanto mais viado, mais mulher sobra. Exatamente. É, meu irmão, a galera tem que deixar de ser cu doce, meu irmão. Porque o escrotice é tirar onda com alguém. É, velho. Tá ligado? A gente tira onda com político, com merda, com. O humor não tem preconceito, não, pô. O humor você tira onda com o que for, pô. Não, com, mas tem que ter um certo limite, né? Não, sim, porra, mas a questão de limite, o limite é esse, é brincadeira, velho. É, pra mim, se o limite cara, da onda se o cara é realmente esse. Tem um preconceito, aí o problema é mais e com não, ele, e né? Não, e não chegar a ofender, né? Porque tem que ter aquela Meu irmão, tem mas esse ofender é muito relativo. Mas, não, só mas ofende, é que tá, eu véio. Acho que só ofende quando se você fala diretamente com alguém. É, também quando acho, é véio. Forma generalizada e tirando onda, a pessoa vê que é uma meu irmão, Felipe pô. Querido, pô, ex-gordo, tirando onda pra caralho com gordo. Ah, é, pô. Aquele bicho ali, pelancudo pra caralho. Era é. Peitudo, peitinho durinho pra frente. É, se fosse ainda um peitinho do Bozinho, é, não, aí eu respeitava, mas... Como é? Não é, o peitinho do cachorro. Caralho, velho, esse mato tem seios, né? E, é, e o cachorro é o irmão, né? Mas não, velho, é, o Demar não tem seios. Não, véio. Mas aí, voltando ao negócio, pô, meu irmão... É aquele negócio. Agora é fora, é de Ocaína. Puta que pariu. Meu irmão, é aquele negócio, pô. Tá lá a garota de programa. Quem chama garota de programa de garota de programa? Ninguém. Chama todo mundo chama de puta. Puta, puta rapaz, não, amiga, todo mundo puta. Chama de puta. Mulher aí você vida, chama um gay safada. De frango. Aí o frangão fica. Não, mas tem as, não, é pejorativo. Tem, os dois não, são não, pejorativos. Calma, não é isso, tem, não. Isso, não. Tem as nomenclaturas, né? Que é o quê? Tem puta, a puta é pejorativo. Tem a garota de programa, tem a prostituta e tem uma que é o mais chique, que em alguns hotéis daqui do Recife acompanhantes. Tem. São acompanhante de quarto. Meu, ó, tem tanta coisa entendeu? Disso, vai. Então, pô, meu irmão, a gente não pode tirar onda com doente mental. Se, tipo, o cara chamar o cara de doido. Pronto, doido é doido. A turma, isso é um pejorativo, mas a turma fala. Irmão, aí que, se chamar o frango, o gay de um frango, do caralho na neta aí, velho. Aí tá vai ter um bocado que, de gayzão tomando só chama dores, gay de frango aí aqui, velho, a gente. É não pode chamar o gay de bicha, não pode chamar o negro de pretão, de negro. Mas se o cara não, mas é negão, é que tá. E eu sou não, preto, não pode nem falar, não, não, não, de verdade, no fundo do coração, se você chegar pra um cara que ele é um negro politicamente correto, racialmente correto em relação a nomes que vão dar a cor dele, ele vai lhe matar, lhe processar se, ele lhe chama, se você chamar ele de moreno. Ele vai dizer moreno, sim. Ele vai dizer moreno é a parte do meu corpo onde o sol não bate. Eu sou negro. E primeiro, preto é a cor do lápis de cor. Negro é a raça. Ah, tem isso. Né? Tem isso. Por entendeu? Isso que eu gosto de raça negra. Questão meu irmão. Do soro aí, positivo. Né? O aidético é um termo pejorativo. Pejorativo, né? Exatamente. Pode chamar um soro positivo de aidético. Eu chamo de Cazuza. Cazuza. Quando o Felipe tava meio fudido, eu fiquei meio tá parecendo Cazuza. É mais final chique, da... nem Cazuza. É, com certeza. Mas na moral, é a galera que tá se doendo aí, meu irmão. Tá bom, tá na hora de rever seus conceitos aí. É, de... vão tudo tomar no cu, tá ligado? O frango vão pô. Dar o cu bem muito, porque eu sei vocês gostam. E gordo vão comer bem muito pra engordar bem então, muito, morrer pô, do coração então, e pô, chorou. Se fosse politicamente correto, pô, quando a gente fosse dizer que alguém dá o cu, a gente dizer, não, pô, fulano pratica atos anais. Sexo anal. Sodomia. Não, ele vai pratica fazer um sexo o anal? Coito anal. Ele é um sodomita. Sodomita. Meu irmão, sodomita. Qual é a graça, meu irmão? Tem que dizer que o cara dá o cu, tem que chamar o doente mental de doido. Foda. E a puta de. E a garota do programa de puta mesmo. E tá tudo no mesmo barco, meu irmão. Porque tem cara que levanta a bandeira, feito os caras do CQC, tá? Teve um negócio que eu vi que foi os caras levantando bandeira de anti-gay. Ou de contra essa galera homofóbica, tá? Aí dizendo, não, porque fica chamando de frango, não sei o que, não sei o que. Assim, mas no mesmo programa os caras chamaram a garota do programa de puta. Mas é a mesma coisa, pô. É só um nome coisa. Que é mais. Essa primeiro, é dizer, puta é um nome que inventaram pra reprimir as mulheres, tá ligado? Porque tu já viu um puto? Puta é o cara que é o... Mas fechando esse assunto aí, velho. Esse é o último programa que a gente vai passar em muitas rádios aí por aí, eu acho, velho. Mas enfim. Que se foda. Que se foda, pelo menos a gente se. Não, dispensa, a Rock Frida a gente tá lá firme e forte, pô. Mesmo assim, mesmo assim que se foda, né? Eu não tô dizendo isso, não. É Brinks, é Brinks. Eu tô dizendo isso, não. Alexandre é Brinks. Herbton tá de Brinks. Sabe o que é Brinks? Herbton tá de Brinks porque acha que vai ser contratado como locutor. Da onde? Da onde? Da Rock Freedom. Não, eu já sou contratado do Morro de Brinks. Ei, vai comentar sobre a nota. Só não ganha, né? Ganho sim, porra. Não, teve um. Ganho sucesso aí. Eu tenho no meu celular o número da Pane. Ele ganha maconha, pô. Sucesso, meu bolão. Eu tenho no telefone o número da Pane. Tenho o número da cara de negona lá com o nome dele, Daniel. Já é sucesso do caralho, porra. Sucesso total, é um sucesso. Já tem um telefone de Ítalo aqui, que é o nosso Emílio. Já tem um telefone aqui. O Emílio, né? O Leandrinho aqui, o companheiro do Morrendo de Bang. Entendeu? Porra, velho. Agora tem amizade. Tem amizade. Eu não conversava com ninguém, pô. Eu converso com gente pra caralho, pra aquela. Bolinho de arroz, a Alice Kuffer, a outra doida lá, como é, que eu acho ela linda pra caralho, velho. Qual é o nome dela, Dinho? Essa eu não conheço, não. Não, eu também não. Não, mas ela é muito bonita, pô. Qual é o nome dela, velho? Qual é o nome dela, velho? Sim, Sim, vai ser anunciado aí no próximo programa, nesse não. Uma nota de falecimento. Ei, de um amigo nosso. Rapaz. É, realmente. Quem vai fazer essa nota? Mistério. Quem foi, já quem foi inteligente já uma percebeu. Uma pessoa morreu aí do humor de bem, hein, pessoal? Uma pessoa, infelizmente, faleceu. Faleceu. Mas aí, estamos de luto. É uma coisa bastante legal. Hoje eu fiz uma enquete sobre como vai ser os temas dos próximos programas. Olha a enquete aqui. Você pode ver que eu tirei respondeu. Um print dessa maravilhosa enquete. Meu irmão. Várias pessoas responderam aqui, ó. Passa essa foto pra mim, cadê? Na moral. Olha aqui, ó. É, no último programa... No último programa, não. Teve um programa aí que certo membro do programa, que eu não vou falar quem é. Sim. Porque pode suspeitar aí de o programa. É, levantou a questão de, porra, a gente tá gravando a primeira temporada todinha, o mesmo tema. Vai apagar o legado, que não sei o quê, que a gente tá pagando o trabalho. Ah, já sei. Uhum. Sei que aí eu fiz a enquete. A galera queria que a gente continuasse os temas até acabar a primeira temporada. Se a gente devia fazer novos temas ou se a gente devia colocar programa sem tema com as pautas baseadas no que a galera fala, sugestão, notícia bizarra, novidade, essas merdas assim. E banda, né, velho? Principalmente banda. Simplesmente porque... vai ser o número, pronto. Porra. Programa número tal. Fala de banda, velho. Programa número tal. Aí a gente falou sobre o novo jogo do Dynavision. Coisas aleatórias. A maioria escolheu o programa sem tema, né? Com pautas baseadas em novidades, descoladas, assim, sugestões de leitores, notícias legais e essas merdas. Então vamos fazer assim, né? Até quando der, né? Eu acho depois, legal, velho. Todo fica mundo. Até... A maioria escolheu isso. Eu né? acho que fica legal porque a gente não se prende a nada e, não e se sai. Prende, é, fala tudo que é e merda. Tem uma interação melhor com tem, a galera. Exatamente. Agora bota aquela. Agora o que eu tava achando aqui, ó? Jato de água. Não, velho, eu já vi. Que é isso, velho? Não, depois a gente bota um. É uma mulher muito doida. Aí não pode chamar de doida, porque ela é esquizofrênica. É. Meu irmão, essa mulher aí não é a do Café Mania. É... Meu e. Meu irmão, ela fez um vídeo reclamando do palito Gina, pô. Que por veio quê, com defeito, meu pô. Irmão, que veio mais é frágil. Muito doida, velho. Ela é esquizofrênica, pô. É aquele palito Gina, vagina. Vagina. Vagina. Por favor, seu lobo, não coma a minha vagina. Pronto, aí o tema vai ser o seguinte: vocês mandam a sugestão baseada em nada, o que vocês quiserem. Pô, eu vi uns vídeos legais, vou mandar pro Morrer de Bem. Mas é, pô. Tipo, é, porra, eu queria que vocês comentassem sobre o acontecimento aí, uma nova novidade, a morte de Osama. Aí nós comenta é outro, sem ter nenhum esclarecimento sobre o assunto, mas a gente comenta, tá? Ou uma nova assim. Novidade ou uma nova velhice, né? Uma nova novidade. Sobre nova novidade, já nova que agora novidade, é assim. Né? Realmente. Google Mais, alguém viu isso? Que na verdade é Google Plus. Não, o que significa? O Google Plus é a nova rede social do momento da balaca. Você que é descolado tem que entrar sério? No Google Plus. Agora a gente entra já. Não é preciso se cadastrar no Google? Ah, tem agora o... vocês fuderam. Tem que ter convite. Aí a não ser que você tenha sido sorteado, né? Eu fui sorteado essa merda aí. Eu fui um dos primeiros caras que conheço que teve Orkut, velho. Meu irmão, há muito tempo. E eu convidei um monte de amigo que hoje usa Orkut. Que eu convidei o Leoniton, outros caras, amigo meu assim. Que na época o cara, meu irmão, tu tem Orkut? Oxe, porra, Orkut, era porra, me foda, velho. Me chama aí, me convidei. Meu irmão, porra. O que eu tem quero de ir, porra. Gente me chama aí. Tira a ordem. No Orkut. Não, é sério. O novo Orkut foi a mesma merda, né? O novo Orkut foi a mesma merda, mas aí eu já tava entregue, velho. Aí o Google Plus é uma rede nova. Que aí é... se tu quiser, aí tu convida a galera. É, o Google, é. Mas o Google Plus, Google mas Plus meu é irmão diferente. De verdade, entre o Orkut e o Google Plus e o cacete, mas véio. O Google Plus você não tem. Mas você não o viu Facebook como é bem mas melhor. Mas você não viu, cala sua boca. O Facebook... Você tá falando com Jordan prioridade. Rules Jordan falou que, menino? Comigo, caralho. Jordan Rules tem já Google Plus já, menino. Ele falou comigo, cacete. Eu falou comentei, eu comentei a camisa do Blackfield, que é uma banda inglesa. Battlefield. Não é um jogo, não? Não, pô, é Blackfield o nome da, então, da banda. Pronto, você tá dizendo que é, então é. Aí ele comentou lá, pô, ele disse, beleza, cara, nós escutamos beleza, o mesmo Ayrton. Som. A gente escutou o Morrer de Bem, ele disse isso, então não disse. Não, que nada, rapaz. Comigo, ele caga igual a tu. Sabe o que é Google Plus? Ele toca punheta igual a tu. Não, toca ele não. Ele raspa toca, igual com a barba toca, ainda, pô. Ele passa um... Ele tira. Ele sabe deixa como, um buraco sabe como barba. É que Jordan Rui fala? Aquela barba já é encharcada de lubrificante. Ele faz isso e já toca com a punheta depois do show. Deu, cara. Ele alisa a barba. Ele tá com o pagodinho assim, ó. Só no chorinho, mesmo, ó. É feito uma coisa que eu não lembro quem me disse, mas é uma coisa muito boa. Todo mundo caga. Todo mundo meu irmão, você quer imaginar alguém igual a você? Você imagina uma pessoa cagando. O Gisele Bitt cagando. Acho que foi Léo Doido. Eu não lembro se foi Léo Doido. Eu me lembro que Léo Doido chegou pra mim em sexta série assim e fez: meu irmão, imagina a pessoa que você queria comer agora. Aí eu fiz: porra, Britney Spears, velho, que ela tava com um clipe novo que ela fazia. Ai, ai, só ai, um momento ai, que eu vou me ausentar por causa de um peido. Sim, mas... Sim, mas o Google Plus é totalmente diferente. Segundo o Google, vai inovar. Por quê? Qual é o princípio do Google Plus? Trazer coisa da sua vida real para a internet. Totalmente inovador. Eu não faço nada, porra. O que, mas, é que eu vou levar? Mas toda a rede social é baseada nisso, né? O cara... Minha vida, eu tirei uma foto. Minha vida é andar. Meu show, eu fui pro show, meu, de Calypso. Não sei. Tomara aí que bota seja lá bom, a foto, né, do Calypso dançando com. Você tira a foto com o Chimbinha, bota lá. Tomara que seja bom, velho. Não, pô, mas é tipo assim: quem tem o Google Plus pode realmente fazer isso. Você faz uma pesquisa no Google. Vou mostrar aqui como é. Faz uma pesquisa. Cadê entrar nesse Google Plus aí, então? Não, pô, não tem página dele, não pô. Não tem porra nenhuma ainda. Você entra no Google. Vamos lá, você que tá com o Google Plus aí. Ou você que não sabe se tem o Google Plus, faz isso aí que você vai ver agora. Entra www.google.com, que foi um amigo da minha mãe que chama desse jeito, Google. A mãe de precisa chamar de vários nomes, menos Google. É. Google também. Aí pronto, você bota uma pesquisa. Por exemplo, humor. Tá dela, o humor é de Benga não. Tá meio batido. Aí você, poxa, gostei desse link aí, dá um. Mais um tem do lado aí. Se não tem o mais um, você não tem Google Plus. É Google Mais, mas é, se fala Plus. Eu pesquisei bastante. Ah, gostei disso. Eu vou dar um Plus aqui, ó. Que aí meus amiguinhos vão receber também essas coisas legais. Aí eu tiro, porra de mortadela. O Mohedbanger, eu já dei vários, já, graças a Deus, aqui, ó. Mohedbanger. Opa. Aí tu já tem um maisinho ali, rapaz. Já tem vários mais, ó. Isso é uma aí. Safadeza, rapaz. Eu dei mais em tudo. Deu, então você que tem o Google Plus aí, vai lá. www.google.com, dá ali o Humor Headbanger. Vai aparecer um bocado de link da gente. Você vai sair dando um plus aí. Recomendar essa página, fica legal. E tem essa barra agora em cima. Qualquer site da Google que entra, desde ontem. Pronto, beleza aí. Tá desvendada tudo essa legal, nova novidade. Rapaz. É, o Street Fighter novo aí. Porra, sai Street Fighter novo. Aqui. Era pro mês que vem, era pra sair mês que vem. Porra, deve ser. Tu baixou, então? Baixei, vou colocar os links do Mega Upload e tudo no tópico aí, hein? Olha, é, aqui, mas ó, e são o blog, 8 partes. O blog tá off, como não, é que não, o blog tá voltando esse mês. Vamos se ver, possível, né? Ainda hoje. Vamos ver, né? Esse mês tem um mês todo, né? É, rapaz, mas tem esse poucos dias, vem, é só, né? Até amanhã esse mês, pô. Sim, mas o programa vai lá domingo. O programa, porra, vai lá domingo. É, então domingo já tá. O blog tá tudo na moral, os programas vai estar tudo lá. Você pode ouvir e dentro do post dos programas vai ter os links das merdas que a gente fala, tal. Esse tipo de bosta. E etc. E etc. O Street Fighter eu vou botar os links do Mega Upload pra vocês baixar aí. Não. Não dá merda pra gente, porque a gente, não foi a gente que postou, né? Claro. Não foi a gente que postou no Mega Upload, claro, que eu tô querendo dizer isso. A gente tá direcionando, tá compartilhando conhecimento. E o jogo era pra ter ser lançado mês que vem ainda, né, velho? Sei como é que a galera consegue fazer uma parada dessa, velho. E o Mortal Kombat foi um cara do Brasil, né, que jogou na net também. Foi um cara do Brasil, deu uma merda no caralho pra ele. Queria que o Mr. Afton falasse também uma nova novidade aí, a música nova do Dream Theater que saiu hoje, não foi? Como é o nome? A nova música? On the Back of Angels. On the Back of Angels. On the Back of Angels. De 8 minutos. Tá certo que, pô, curta. É. Porra. Só tem 9 músicas o CD, pô. Ela é a música de trabalho, pô. Coletiva de imprensa. Não, aí você quer fuder o programa, aí, né? Aí tá certo, Everton. Aí você quer fuder o programa, né? Se você vai ligando, tá peraí. A nova música veio como uma música menor. Obviamente do Dream. 8 minutos. Pra. Acho que mais por uma questão de comercial também. Geralmente eles lançam uma música dessa só pra chamar atenção. Essa é uma música mais comercial. Porque eu acredito que a música realmente Dream Theater mesmo 100% é o CD inteiro. Com certeza deve ter música pra mais de 18 minutos. E assim, esse batera novo não tá deixando a. Quer dizer, a desejar não. Ele tá ocupando bem legal a. O interessante é que se você ouvir a música. O que parece é que ao invés de ter um integrante que saiu e ocupou o lugar dele, parece que o próprio continua E entrou. É, pra mim também é meia merda. E o próprio continua e parece que entrou outra pessoa, pô, porque o som tá cheio. Tá ligado? Você vê o... Cheio então, da merda. Porto e nós saiu pra melhor. Não, ele saiu pra melhor, pô. Com certeza. Caralho, esse cara, além dele ser recordista de Rufada, assim, eu pesquisei algumas coisas dele, umas videoaulas dele. Rufada é tipo... Não, Rufada mesmo, pô. Ele dá, bate mais de 1000 por segundo, sei lá, umas paradas por minuto. Tem cara que bate mais de 100 em um dia, mas mais de 1000, caralho, em um segundo. E teve um boss que morreu, hein? Tocar... É, mas aquilo ali foi feito. Punheta. Sim, é. Aí, assim... Eu mandei uma mensagem lá pro Facebook lá do Dream. Porra do caralho, velho. O Google, o tradutor lá do Google é uma parada muito massa. A gente fala com todo mundo. Mas e aí, se os caras querem fazer um som comercial, essa música? Não, menos. Não. Você não, essa música é a mais comercial. É, não, mas eles vender, fazem, né? Eles fazem. Porque eles não fazem uma música 3 minutos pra entrar um clipe na MTV, meu irmão. Não, mas é que tá. Tá ligado? Não, porque 8 é minutos tá. Não rola nem clipe, velho. Não, mas é que tá. Tem muita banda que tem música de 4, 5 minutos. Bem menor que as do Dream. E eles mesmos assim, eles editam, pô. Por exemplo, pra ficar menor ainda? Pra ficar menor então, ainda, pô. Eu aí sei, é uma questão. Aí 8 minutos fica difícil. Comercial pra tirar de clipe, entendeu? Comercial do clipe, comercial da televisão, do tempo da televisão. Mas assim, se ela passar na rádio, pô, velho. Quando lançou o segundo CD do Dream, que é o Imagens in Words, aquela música Metrópolis, pô, tem quase 10 minutos, pô. Ela foi em primeiro lugar na rádio dos Estados Unidos. Quando lançou, na época era o vinil. Quando Valor lançou, meu. Pô. Tá ligado? Meu. Então assim, eles lançam esse, que é a parte mais. É a música, entre aspas, mais comercial do CD, pô. O resto. Do último CD, o. O resto é punhetão. O resto é só lapada, só troncheiro do progressivo, como sempre, né? O Dream não vai deixar nunca a desejar. E outra que é uma coisa que eu observei. Se você ver o Facebook do cara do tecladista, quem tá compondo as maioria das músicas em parte de base de sol. Das bases de guitarra, o riff. É ele, pô. Não é nem Pretus, tá ligado? Pretus. Eu botaria Pretus e Amorim, velho. Pra tocar e ficar um swing do caralho, né? Ia ficar legal, né? Sim, aí o... Mas tecladista não, tira mas onda em composição. Meu irmão, pô. Aquele tecladista... É foda. Ele é, foda. É praticamente o ressuscitamento do Dream, pô. Em 98, é pô. É foda, velho. Ó, quando saiu o Kevin, não sei das contas, que eu esqueci o nome dele. Kevin Bacon. Kevin, não sei do quê. E entrou um cara que era o mais bichão, que ele tinha um cabelo bem curtinho. Que a turma fala mal pra caralho. Fala mal porque ele é ruim pra caralho. Ele teve que voltar a estudar, pô. Pra tocar no Dream Theater. O Dream fez ele o pior. Ele voltou aqui, é quarta série. Não, ele voltou a estudar música, né, velho? O Dream teve que fazer o que é considerado o pior CD do Dream Theater, pô. Foi com ele, pô. Porque é o mais leve. Pra ele acompanhar a banda, pô. Porque ele não conseguiu. Ele só gravou um CD. Porque não tira o calma. Tecladista, pô, numa hora dessa. Só gravou um CD, aí saiu o tecladista. Aí o próximo CD seria... É o Sensation for Memory. Pra testar o tecladista que é o de hoje, simplesmente eles gravaram dois CDzinhos de música instrumental que são, na minha concepção, são os mais foda de música instrumental ou de então rock. Então pra tirar o Labri, né, velho? Que não, o Labri tá fudendo. Aí deixa dois CDs instrumental. Dois CDs instrumental que, meu irmão, praticamente foi o teste do cara, velho. Que foi o Liquid Tension, o primeiro ele e o segundo, é perfeito, velho. Puta que ali pariu, é velho. Se você não conhece, bota lá Liquid Tension. E vai aparecer, é o tecladista do Dream, Petrucci e ainda Portnoy na época tá no Dream. E o baixista loucão do inferno. Pronto, lá. Aquele velho que toca com um baixo de 12 cordas. É foda. Deio, cara, sério, cara, pô? Foda, é foda, cara, insano, cara, insano. Ele toca digitando, pô. Aí, com cara, isso, tumano, depois pô. Disso, a resposta foi tão boa dele com essa banda instrumental que eles introduziram ele no Dream Theater. E pronto. Esse tecladista veio de onde, esse cara? Não, ele fazia carreira solo, ele tocava com o povo aí meio que contrato. Entendi, aquarela solo, pô. Uma aquarela solo. O cara é. É doido. É fuderoso. Ele é fuderoso demais, pô. Ele é muito foda, ele é muito foda. É um músico do cara. Meu irmão, tem um vídeo dele, ele tirando um som aí do iPad, pô. Ele comprou um iPad, recebeu lá, meu irmão, um som. Veja no Facebook dele, foi esse som que eu. Pássaro, esse pássaro só vira aqui, ó. Porra, meu irmão, nossa. Na hora que Leandro vira, ele vai embora. Como é? Ele testando o iPad, pô. Tirando um som na hora, pô. Som de guitarra no iPad, pô. Ele conecta na caixa. Velho, é um negócio que eu nunca tinha visto, pô. É equalização, assim. Eu nem sabia que o iPad fazia isso, pô. É, tem alto isso. Tá ligado? Ele tem uns registros próprios na Macintosh, lá na Mac. Que é só dele, pô. Você baixa só se tiver um Mac, velho. É cavernoso, pô. Ele é muito amoral, pô. Em relação ao acho teclado. Acho que o iPad comeu uma merda do caralho com o lançamento do negócio de Android, meu irmão. Comeram uma merda do caralho. Porque quem é que vai pagar 2.000 conto no celular, irmão, podendo ter um de 600. Irmão, minha prima, a mesma merda, eu fui melhor, do São João, nesse São João agora eu tava em João Pessoa, velho. Minha prima mostrou o celular dela, esse Xing Ling. Meu irmão, o Android dela, velho, que é o sistema operacional lá do bicho. Meu irmão, é só, infinito. Velho, pô, ele só não oferecia café porque ainda não tem essa opção, velho. Mas o resto, velho, meu irmão entrava no Google, entrava em tudo, velho. Eu nunca tinha visto celular daquele, não. E parece um BlackBerry, pô. Tá ligado? Muito foda. Fudeu, o Android veio pra botar no cozinho da. Então, da Apple. Essa é a minha opinião em relação ao Dream. O Dream veio, tá botando pra fuder e vai botar pra fuder até sempre, velho. Enquanto tiver o trio, que agora é o trio, né? Não tem mais Portnoy, mas o trio agora é Jordan Hudes, o tecladista, Joãozinho Petrus, guitarra, e João Myung e Jamie Labron aí. Pronto, não, Labrinho eu nunca conto muito, não. Labronha. Laboy, pô. Mas Labrinho é legal, ele tá levando uma linha de vocal, não tá mais querendo forçar demais e tá na linha legal, dá pra escutar tranquilamente. Tá na linha do Ferol. Meu irmão, a gente falou do negócio do Android, aí lançaram uma publicidade do Android que eles comendo a maçã, tá? Do robôzinho do Android. Ah, comendo a maçã, aí tem. É, não é maldade, é apenas fome. Tá ligado? Fuderoso, pô. É, acho que quem fica cagando no pau pro negócio da Mac, acho que, sei lá, só quem tem muita grana mesmo. Não, então é otário. É porque não. Assim, Mac, produto da Mac, independente de qual seja, voltado pra mais pra computação, ele é especificamente cabuloso. Não, ele é especificamente pra pessoas que vão trabalhar fortemente com áudio, com vídeo e com imagem. Mas não é o caso de um iPad. Não, mas calma. Mas é que tá. Porque uma pessoa que compra um produto da Mac, eu tô falando isso em relação à computação. A computador, a desktop ou o Mac Pro, né? Que é o notebookzinho. Sim. Em relação a isso, pô, o cara que compra uma parada dessa só pra dizer que tem, é pra dizer que tem, pô. Porque ele não vai saber mexer mesmo 1% do PC, pô. Porque é totalmente diferente, pô. Um amigo meu comprou, ele tá odiando de João Pessoa, namorado da minha prima. Ele comprou, ele tá gostando, mas a minha prima diz que é uma merda, velho. Porque é doido pra caralho, pô. É diferente, né, pô? É diferente, pô. É totalmente diferente. É o mesmo que teclado, pô. Tá ligado que lançaram. Esse teclado é o Corte, né? Tem outro, que é outro padrão, que teoricamente você digita muito mais rápido. Porque parece que as sílabas são assim e a maioria das palavras cabe só em uma linha, tá ligado? Outro, não é Corte, não. É outro nome, tipo. Oxe, tu é doido. Se eu sair desse aí, eu morro. Só que se todo mundo mudar, todo mundo toma no cu, pô. É, pô. É a mesma coisa, você trocar o Windows por um Linux, assim, do nada. Mas Linux é muito ruim, velho. Puta que pariu, velho. Então, eu digo isso porque quando meu pai comprou o computador dele... Mas depende do Linux. Eu usei um Ubuntu. É, dizem que é o melhor. Quando meu pai comprou o computador dele, isso há uns 3, 4 anos atrás, pô, veio aquele Curumin, tá ligado? Curumin, pô. Meu amigo, aí meu pai disse, ó, independente disso, vai usando aí, pô. Enquanto não vai botar a placa de vídeo e tal, porque tava uma reforma lá na Infobox, não sei onde é que era. Onde era. Aí, beleza, eu fui mexendo. Meu velho só rodava vídeo de um formato só, doido. Encheu o saco pra rodar um CD. Eu, puta que pariu, velho. Querendo ouvir as paradas, querendo jogar, querendo entrar na internet. Fazia porra nenhuma, velho. Porra, a gente tá falando de novas novidades. Clipe novo do Avassaladores. Alguém viu aí? Não. Eu não sei nem o que é isso, velho. Pera aí, pô, sou foda, digue, pô. Digue. Ah, véio, não, agora não é gosto Sou disso, Delas. Não, aí, bom, aí é muito bom, pô. Eu acho o seguinte. Sou que... brabo. Sou brabo. Digidinho. Ficou mal, sou brabo, ficou mal. Sou brabo, foi péssimo, velho. Mas vamos ver. Porra, bicho. Agora sim, piscadinha. Final. Depois vai ter que postar essa porra lá no blog, no site, né? Né, velho? Porque senão o povo vai entender, né, o que tu tá falando. Ó, belo. Mas já sabe. O que eu gosto, meu irmão. Sei lá, se você tá ouvindo o programa, vai procurar o clipe aí, escuta e assista ao mesmo tempo que escuta aí, meu irmão. Bem, eu não tenho que comentar porque eu não vejo graça nenhuma nisso. Meu irmão, fim de ponto final. Pra mim, os caras ressuscitaram antes da Lacraia morrer, tá ligado? Porque a dança hoje só vai dar pretinho. Ele tá meio gutural, tá ligado? Tá pesado agora, pô. Tá cantando gutural agora, pô. Hoje não tem pra ninguém. Hoje eu sou delas. Hoje só vai dar um pretinho. Agora eu sou delas. Hoje só vai dar um pretinho. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou delas. Eu sou sou indomável, safado, levando várias pro céu. Bate na zorra, puta, famoso do pretinho. Se beber, não se apaixone por mim. Eu não sou só seu, mulher. Sou de todas elas, tá? Todas elas, tá? Eu sou delas, eu sou delas. Tá bom, velho, mas na hora eu queria chamar a atenção pra... Meu irmão. Os caras no carro, em 2 minutos e 51, os caras no carro, velho. Pode botar aí. Chegando no motel, duas negas boas, mais feia de cara. Péssima de cara. Tem uma parte aqui que é foda, meu irmão. Meu irmão, os caras no Obsaibot, velho. Meu irmão, na moral, na moral. Obsaibot. Bota aí em. Você que tá ouvindo aí, velho. Bota aí em 3 minutos e 22, velho. Na moral, Leandro. Porque eu queria saber a reação de uma pessoa. Você, imagine você entrando num beco escuro e ver quatro caras dançando assim no beco, pô. Toma no cu, meu irmão. Entendeu, é esperar um fatality, meu irmão. Os caras estão igual no Obsaibot, porra. É, tá tudo pretão, pô. Os caras são meio pretos, né? Meu irmão, tão camuflado, velho. Aí tá bom, velho, de avassalida. Sou de todas elas. Eu tô avassalado aqui, velho. Tô avassalado pra caralho. E os caras são mais feios que eu sou foda, pô. E delas. Por incrível que pareça, né, velho? E delas. Caralho, tá bom, velho. De sou foda. Everton já deitou ali e ficou no canto. Porra, mais coisa, músicas irritantes que apareceram, a banda mais bonita da não, cidade. Alguém eu viu isso, velho? Mais, velho. A gente já falou já. Já, velho. É a pior música de todos os tempos da última semana, velho. Caralho, velho. Qual é? E se aquela é a banda mais bonita da cidade, imagina a mais feia, pô. Porque qual é alto qual os é caras remoso. É uma banda de cutezinho, que dá mais o cu. De cute. Meu irmão. Restart, né? Não. Alguém aí viu. Cine? Aí... É, não, não é, não, a não, banda é mais banda bonita de... da cidade, é o nome da banda, pô. É o nome da banda, isso? É, pô. Eu não conheço, velho. É uma não, merda, eu nem queria. Não, velho, deixa eu falar, velho. Alguém assiste televisão aí, deve ter visto. Ei, o Tiririca, né, velho? Foi as novas muito propagandas, velho. Eu não vi, não, moral, não vi, não. Muito escroto, velho. O que é que aconteceu, né? Antes dele ser eleito, ele dizia, quando eu for eleito, eu conto o que é que o deputado faz, pô. Aí ele agora, ele fez a campanha, né? Que é tipo, ó, prometi e cumpri, velho. Qual é a nova propaganda que ele... Novo comercial, é sobre nepotismo. Aí, pronto, ele disse que... É. O que é que o deputado faz? Tu não viu, não? Não, vi, não. Vai ver agora. E a de baixo também é boa. Graças ao PR, eu já estou aprendendo o que faz um deputado federal. Por exemplo, o deputado federal não pode empregar a sua família. Por isso, pai, continue catando latinha. Mãe, continue lavando roupa pra fora. Não pode, caralho, contratar a família. Que bicho extremo do caralho. Eu não trabalho assim, não. Eu trabalho assim, olha como é que eu trabalho, ó. Lá o negócio é sério. Genial, pô. Irmão, genial, esse cara, pô. Não, ele é de verdade 100% o que significa a política brasileira, velho. É Tiririca dele. Meu irmão, mas você sabe que ele foi o deputado que menos gastou no mês passado? Sério, velho? Sério. Ele gastou tipo um décimo do que deputado gasta. Também foi porra nenhuma, né? O bicho é muito pra caralho. Ele comprou um Play 3, pronto, ficou tranquilo, pô. Acabou-se, pô. Tá bom, pô. Mas tipo, ele tá gastando pouquíssimo. Tá, um negócio que ele fez, todo mundo criticou, foi uma viagem. Tá, não é, velho. E pá, mas comparar o que deputado faz, meu irmão, velho. É exatamente é um tal isso de que eu disse, 50 ele mil é, por carro de ligação. Ele é. Deu a transparência total da política brasileira. É ele, pô. Tá ligado? É o que significa. Política no Brasil significa o quê? Igual a Tiririca, velho. Mas Tiririca. É, pelo menos ele não tá roubando muito não, ainda, não, né, véio? Ainda não, né? Ainda não, é. Pode começar... ser cautela, né, velho? Não, quando irmão, começar, pai, é pra eleição... Pode continuar catando latinha, puta que pariu, velho. Ano que vem... continuar catando latinha. Ano que vem tem eleição, ano que vem? Tem, sei lá, velho. Tem pra prefeito, né? Tem pra prefeito. É prefeito ano que vem, aí. Vereador e prefeito. Eu vou votar, como sempre, no Bigodão, Bigodão. E a gente falou dele no último com programa, certeza. Pô. Recebi um e-mail dele, com o currículo dele, pô. Ah, ele mandou isso pra toda a lista de muito Robertinho, extremo, véio. Pô. É. Como é que tem? Cientista político, é um intelectual de altíssimo nível, pô. É o viajou caralho. Por 50 e tantos continentes. Deu caralho. Continentes? Porra, de outros planetas. Novidade então, né, boa, né? O clipe do Justin Bieber, Baby, foi o mais desgostado do YouTube. Que a porra, deu... passou o Rebecca Black, velho? Passou, velho. Se fudeu. Não, eu gostei da versão de Justin Bieber junto com a música do Slipknot, né? Que é o Psycho Social. Psycho Social Baby, pô. E tablets no aquele Brasil é o vão... bicho, caralho. Os tablets no Brasil vão ficar mais baratos. Sério? É, porque deram uma licença aí que vai diminuir em 40% o preço. O preço total? O preço total. Vai resultar em 40% de diminuição no preço total. Porra, pô, não é imposto, bicho, pô. Que limpeza, velho. O tablet hoje, vamos dizer, o da Mac, quanto é os um os que entraram foi o Samsung, mas o da Mac não entrou, não. Que é o da Mac. Que não entrou. Entrou o da Samsung. Mas, meu irmão, o Samsung Galaxy... O Samsung Galaxy tá aí, velho. É mesmo bom que o iPad, talvez melhor. É um pouquinho menor, é um pouquinho mais leve, tem a mesma configuração. Meu irmão, parece que é o mesmo tamanho, pô. É não, é menor. Você tá falando no Samsung Galaxy, o celular, tem o... Não, não, não, é o tablet mesmo, é mesmo. Veja aí na internet, veja a dimensão. O bom do iPad mesmo é porque é grande pra caralho, velho. É, velho, dá pra fazer... Inicialmente, o iPad é uma merda, né, o iPad... Porque, na moral, burrice do caralho, os caras... Não, pô, aqui o iPod. Aí o iPod desenvolveu, aí veio o quê depois do iPod? O iPad. O que é o iPad no começo? O que era? Era um iPhone gigante, sem tecla, sem internet, sem jogo. Só que ele fazia o quê? Lia livro, pô. Só. E acabou-se, ninguém comprou, pô. Aí tiveram que botar aplicativo, internet, câmera. Ah, porra, claro, pô. Tomaram o celular, antes disso, já fazia isso, pô. Minha prima já tinha arquivo de celular que já lia livro, pô. Então, aí o cara... Então, meio lê? Aí, na feira de abertura do iPad. O que é o iPad? Porra, grande aqui, porra. Olha aqui, ó. Desse tamanho, meu irmão. A galera... E lê livro, porra. A galera... E faz mais porra nenhuma. Foi os otários. Faz mais porra nenhuma, galera. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder, meu irmão. Aí tem mais o que a gente tem que falar? Porra, aí entra essa parada preço justo, né? Será que foi por causa disso? Não sei. Ou sei não, vai. Mas enfim. Foda-se. Operação Osama Bin Laden vai virar quadrinhos. Alguém viu isso daí? Vão fazer uns quadrinhos lá nos Estados Unidos, poderoso. Escrotice, né? Vai ser a operação detalhada, assim como foi. Os caras chegam lá, meter tiro. Irmão, eu acho muito mais original se virasse filme. Também acho porque que vai virar. A ordem vai ser virar um quadrinho, depois vai ser virar um game, depois vai ser virar um filme. Mas é porque a ação em geral. Vai virar um filme pornô, que tudo hoje em dia tá virando filme pornô, pô. Eu sou Bin Laden lá metendo, né? Bin Laden lá metendo, chegou os caras e estupra a mulher dele. Mas seria lá Bin Laden, né? Notícia da semana. Notícia da semana. Viado invade igreja. Igreja. E causa correria entre fiéis nos Estados Unidos. Como foi isso, velho? Ah, isso aí eu vi na televisão. Um viado tá vendo que ainda dizem que a gente que é homofóbico, né, velho? Entrou um viado na igreja, todo mundo querendo matar, porra. Sim, toda. Mas isso foi igreja de quê? Evangélica, católica? Igreja presbiteriana do Reino Episcopal Carismática. Lesteriana. Pô, não diz qual é a Igreja Batista, pô. Vixe, Maria, Igreja que Colonial tem. Batista, pô. Ainda tem isso, que os caras usam colônia, lavanda. Exatamente. Aí fica, os caras vai tudo cheiroso. Perfume do Butuque do Cário. Feira de fé. Eita, caralho. Feira de pet shop. Tem até cerveja canina na Alemanha. Que loucura, hein, Herbiton? Irmão, cerveja canina, velho. A base de peregrino. O cachorro toma o quê? Ademar. É, Ademar tá virado no cara. Ademar, ó, cagou. Olha aí, os biscoitos de cana. Pedigrichando, deu. Meu irmão, a galera quer foder até os cachorros. Pra cachorro. Daqui a pouco seu cachorro tá fudendo, tá vomitando, expurgando. Não, expurgando não, o cérebro pela já boca. Já tem camisinha pra cachorro? Caralho. Tem, velho. Sei lá, velho. Ah, sim, pô. Tô perguntando. Aí é foda, né? Pergunta aqui ao Demaosa. Ai. Estátua grega participa de protesto contra o governo de Atenas. De Atenas, é? Manda loucura, ceia lá, salva irmão. Saúde. Botaram a máscara. Botaram a máscara, ó. O monumento ganhou pano no Saori. Rosto. E bandeira, parece Saori mesmo. Saori, e bandeira na mão em praça Sintagma. Eu não sei falar português quanto mais inglês. É grego, é grego, cara. Eu tô falando grego, meu irmão. Nova onda de protesto contra planos econômicos que teve início na terça-feira. Botaram umas pichação no monumento, uma máscara de leptospirose, uns grafite. E ele tá lá com a bandeira na mão, meu irmão. Máscara de leptospirose. Leptospirose. E a bandeira ficou bem, velho, na mão do cara. Que parece um guerreiro. Pô, ficou do caralho, velho. Um design massa aí. Dançarinas e atrizes fazem promoção picante de evento pornô no México. Que legal. É tudo mexer o cu mesmo, né? Mexe. Como é que é aí a promoção? Repete aí. É, a promoção é o seguinte: mulheres usam roupas provocantes. Ó, roupa provocante. A mulher tá de fio dental. Isso não é provocante. Ei, isso daí agora, já é putaria já. Eu já e posaram em coletiva de imprensa, porra. Muito eu já bom, fiz bem demais. Ó, de verdade. Gostei. Eu já fiz uma massagem em uma doida, que a calcinha dela era exatamente assim, velho. Eita. É roxo, né, velho? Diga aí, velho. Eu fiquei, meu irmão, eu fiquei tremendo na base. Eu disse, meu irmão. Oxi. como diz o. Meu irmão, eu vou começar a fazer o dicionário Roberto Cabral, do ensino médio. Ensino. Balangu a sucurinha. Não, vai ser o quê? Vai ser gírias de Roberto Cabral. Vai ter assim, ó. É. Frenético. Aí vai ter é 10. Bem demais. Bem demais. Aí o outro é. Vamos fazer uma lista com. Depois. Tá ligado? Ex-cafetão concorre à vaga no parlamento da Índia. Porra. Ainda reclamando do Tiririca, pô. Meu irmão, o cara entregando santinho no puteiro, meu irmão. Caralho. Caralho, velho. Esse garante. Gostei. Esse cara é. Nele eu votaria. Imagina o seguinte: um cara solteiro. Qual é o cara solteiro que não. Bem sucedido de dinheiro, que não vai pro puteiro? Acho quase todos, meu irmão. 90%, eu não vou, não, pelo véio. Menos já foi. Tu nunca foi no puteiro? Eu nunca fui no puteiro, velho. Porra, que. Eu nunca tristeza, fui, hein? Não, também não. Eu nunca fui. Nem eu, velho. Não, vocês são uns cabas safados, né? Rapaz. Hoje, né? Não, de verdade, eu já. Eu quase entrei eu já, em. Eu só não entrei porque na época eu tinha 15 anos e eu tava de calvanhaque. Aí o cara disse: não, pode entrar. Aí quando veio outro segurança por trás dele, ele disse: ó, pede identidade. Aí quando pedi, eu só tinha 15 anos. Aí eu tive que dar minha volta e sair. Cara, 15 anos calvanhaque é foda, velho. Mas isso é um cara que tá sendo real, né, velho? Tá mostrando que... Eu sei, pô. Só tô dizendo que eu nunca entrei em um puteiro, pô. Não, eu tô dizendo, esse cara aqui tá sendo bastante transparente, né, velho? Cara, esse cafetão não vai tirar as propostas dele, né? As propostas dele estão lá, né? Em pé, né? É, né? Alemanha tem campeonato de cheirar tabaco. Eita porra. Aqui a gente não, cheira agora esporte, vamos véio. Explicar que o tabaco é o fumo. Não, é, o tabaco é o fumo, tabaco, quem dera, aqui né? No Nordeste, pejorativamente chamado de buceta, meu irmão. Mas a onda do cheirar tabaco é ingerir pela venta, meu irmão. Aqui. Caralho. Uai, é foda. Não, mas eu já vi venta, olha, lá morrer, no interior, meu irmão, posta essa foto, velho. Ai, caralho, meu irmão, chega da agonia, porque parece formiga, meu irmão. Meu irmão, que tabaco. Agora, de verdade, lá em Sapé, que é o interior onde minha mãe trabalha, interior da Paraíba, eu já vi senhores já no meio da rua, em praça, já, mascando tabaco, pô, mastigando. Não, mas pô, isso aí é normal. Tá ligado? Pô. Comer agora... tabaco é bom demais. É, meu irmão, isso vai virar uma vinheta. Caralho, pra quem tá pegando em merda aí, já viu o que é. Bota aí, YouTube, você bota Devachan. É Devachan, só que com CH. Você bota Devachan e procura a música Requiem. Tenta achar um que é só a foto deles e a música, tá ligado? Aí chega no final, o cara faz um... O cara faz um... Muito bonito, pô. É a técnica do caralho, meu irmão. Tá vendo? O Robertinho não consegue fazer, pô. Consegue merda. Não, que é isso, pô. Tem que ser uma técnica do caralho. Sim, agora mudando rapidamente aqui de assunto aqui, sendo assunto Headbanger também. Baterista do Devachan aqui ao nosso lado, né? O nosso querido Leandro. Ah, eu. Porra, baterista do Devachan, tô indo perguntar aonde, velho. Oxi. Quando é que sai o CD de vocês aí, velho? Esse demo aí, essa produção não, Ultimate. Ó, falta o baixo e vocal só. Pera aí dois tempos, baixa uma merda, pô. E quando é que vai ser o próximo show ou ensaio? Rapaz, não sei. Parece que a gente vai fazer, vai tocar no Tributo como ao Def aí, como tá a gente, vai ser quando? É. Como a gente tem... Setembro ainda, parece. Como que a massa. Gente tem ouvintes leite com pera, tem que dizer. A gente tem nada contra... O que é que a gente tava falando que a gente falou? Nada contra baixista, né, velho? É. Nenhum preconceito, não. Foi só uma brincadeira. Se eu não fosse baterista, eu tocava baixo, véio. Eu não. Eu véio. Também, velho. O baixo eu acho que massa. Ia ser a última coisa que eu ia tocar, né? Não, eu acho foda. Baixo foda. Eu gosto de aparecer, pô. Eu ia pegar a bateria assim, eu ia ficar girando. Oxe, Steve Harris é o que mais aparece no Iron, pô. É tanto assim, que o Iron só tem foto dos dois, pô. Ou é Bruce Dixon ou o baixista, pô. É porque os restos são muito feios demais, né, velho? Aquele. Aquele. O Murray parece um gnomo, pô. Não, o Batera pra mim é o pior, velho. A bochecha é o nariz velho, daquele véio. Cara, meu irmão. Não, mano, o Batera é menos feio que esteve o Murray. Não, pra Murray é feio pra caralho. Funcionários trocam carro de chefe por automóvel de brinquedo nos Estados Unidos. Caralho. Fizeram um de Lego, pô. Ei, mentira, que lá, coisa pô. Linda, velho. Meu irmão, velho, que negócio muito bonito, foda. Pô. Muito foda, pô. É, o cara irmão, tava lá dentro. Eu sou fã de Lego, velho. Ó, funcionário eu da Lego, pro meu irmão Lego uma Land, caixa de Lego, pô. Pô, ah, com tá sei, mais de 60 peças. Caralho, ele deixou aí, de jogar videogame, foi jogar no computador, foi no... Ah, acho que umas 2 semanas. É vídeo, não? É, não, tem que ir pro site. Era pra ser, né? Depois a gente vê. A gente vai botar o link lá. Que negócio lindo, velho. Meu irmão, o cara é na fábrica do Lego, uh-huh. Tá ligado? Aí sim, tem. É uma tonelada de Lego, tá ligado? Tá na fábrica do Lego. Meu irmão, e é um vídeo promocional. Isso deve ter. Caralho, o Lego é um negócio Lego, genial, tá ligado? Certeza, e muita gente hoje nem sabe não, que é. Não, velho, mas é que tá. Nem sabe que é não, Lego, mas, tá mas é que tá, velho. O Lego tá fuderoso, é porque eu entrei na... Saiu um novo Lego de robô agora. Meu irmão, eu entrei na loja lá do Shopping Recife. Tem Lego de R$800. Tem, pô. Tem, pô. Tá ligado? Eu nunca tinha visto um Lego. Meu irmão, ainda tem Playmobil, velho. Tem, pô. Que eu nem lembrava mais, né? Tem Playmobil, pô. Ainda tem o Morrer de Bang, pô. Ainda tem aquele negócio... Por enquanto. É, blocos e blocos de emoção. Como é o nome? É, Mega Blocks. Mega Blocks, pô. Shoryuken! Vírus Shrek permite que fez acesso em rede social de gente bonita. Você virou isso daí? Ah, como é que é o negócio? Tem uma rede social aí que é beautifulpeople.com. Só entra. Você só entra se você for bonita assim, pô. Se você for belo, pô, você tem que ser aceito pelos caras que vão decidir se você é bonito. Que queijo do caralho. Irmão, eu quero entrar, velho, que eu tá me acho feio pra caralho. Oxa, aí ela vai. Aí, aí você recebe um não e fica mais triste ainda, né, velho? Fica mais na merda. Aí, imagine se você entrar, velho. Porra. Aí eu vou me achar muito belo, velho. Acabo logo o matrimônio. Caralho. E arrumo mais mil. Ainda bem que o Marcelo não escuta esse programa. Escuta, aí eu toda vez me fodo. Homem leva filha ao motel pra mostrar como funciona. Puta que pariu, meu irmão. Meu irmão, mecânico de que vão. Esse merece uma camada de pau do caralho, velho. Ah, explica aí, Tolis. 38 explica. Anos foi preso nesta quarta-feira em João Pessoa, só podia ser. Acusado de abusar a própria filha de 16 anos de idade em um motel. Isso da região. Não existe, não, velho. O fato teria acontecido no último domingo, mas só ontem a polícia conseguiu prendê-lo. Segundo consta no relatório da delegacia contra crimes contra os pirraia, o mecânico levou a filha ao motel e teve relações sexuais com ela. O incesto foi denunciado por familiares da adolescente. Meu irmão. Quando foi abordado pela polícia, o mecânico admitiu que levou a filha para o motel, mas negou que tenha tido relações sexuais. Aí o cara falou que só era pra mostrar como é que é um esquema, né? Legal. Olha, filho, isso daqui é um lubrificante, isso é um pênis, um velho dildo. Vamos enfiar aqui, ele entra assim, ó, e sai assim. Mas também pode entrar o pênis que entra assim e sai assim. Aí mostrou e foi embora. Ainda tem um buraco do cu. É, o sexo anal, eu não sei se você gosta. Vamos ver. Você pode provar. Você pode provar. Meu irmão, tu colocou aí aquela notícia do da menina que morreu de punheta. Não, da mulher que morreu engasgada com a galera do amante, velho. Carai. Você não botou é não, mesmo, velho. Como mas é que é, tá? Não, mas vamos lá. Tem, mas notícia fake, tá ligado? É não, não é fake. É não? É não. Ah, não, é fake não. Aquela é não, velho. Meu irmão, simplesmente a mulher morreu engoiando com a gala do amante, meu irmão. Olha, aí no sul, pra quem não conhece, gala significa porra. Sêmen. Esperma. Esperma. A ejaculação de um homem. Simplesmente. Leite de pica. Simplesmente o amante, na hora que ela engoliu, assim. Começou a engasgar. Aí ele ligou pro marido da mulher e fez: estou no motel com a sua mulher. Ela, tá morrendo, ela, caralho. Ela tá morrendo engasgada com meu sêmen. O cara falou isso. Gargarejo de porra. Aí, meu irmão, aí o cara não acreditou, só acreditou depois quando o hospital polícia. Ligou. E disse, não, ligaram do motel. Ligaram do motel. Ligaram do motel ainda. Dizendo: sua mulher morreu engasgada com porra. Meu irmão, porra. Dispense, velho. Meu irmão, engasgada e com a pessoa porra. Recebeu uma notícia dessa, velho. Que notícia boa, meu irmão, do cara. O cara fica de luto duas vezes, meu primeiro irmão. Porque a mulher morreu. Primeiro por ser corno, meu irmão. É. Primeiro por ser corno, meu irmão. Porque antes ser viúvo irmão, do que corno, meu irmão. Por essa daí eu não chorava. Na moral, eu antes ser viúvo do que corno, meu irmão. Eu também chorava não. Eu não chorava não. Eu dizia bem feito. É bom que tivesse engasgado com a vara no cu. Caralho, se engasgado com a vara no cu é foda, velho. Varado por um negão assim, ó. Pra... Empalada. Mulher mata filho após ele pifar TV de tanto jogar Nintendo Wii, meu. Puta Deus pariu, do céu, onde esse mundo vai parar, hein, Leandro? Como é que a mulher mata o pirra por causa de uma jogatina? Por causa de uma jogatina. Ele havia quebrado aparelho de televisão enquanto jogava Nintendo Wii. Ele tinha 21 anos. Não, a mulher tem 21 anos, espancou a criança. Opa, só podia ser uma rapariga nova. Os golpes que ela inferiu contra o garoto eram tão fortes que ele acabou com graves lesões. Bolinha de arroz. Ela deve ter dado um shoryuken no mínimo, velho. Morrendo após 5 dias de sofrimento. Daniel. Caralho, tá meu amigo. Daniel. Meu irmão, o naipe do moleque. Parece Mano Brenda de trancinha, meu irmão. É mesmo. Meu irmão, e falar em Mano Brenda, você já viu Raul Gil, aqueles jovens talentos e pá? Não, já. Meu irmão, Tem um cara que ele fica nas percussão da banda lá do Raul Gil. Meu irmão, ele é igual ao Orleans, velho. De trancinha. Ele é igual, velho. Orleans agora tá de trança? Não, quando ele tinha, pô. Shoryuken! Jovem alcoólatra é preso em caixão pelo pai. Pai. Meu pelo pai. Meu pai. Um cristão menonita, que é um grupo religioso aí. Que porra é isso? De 21 anos que permaneceu por decisão do seu pai. 3 semanas trancado em um caixão. Como punição por consumir bebidas alcoólicas. Meu foi libertado irmão. Pela polícia da Bolívia. Legal, velho. Meu cada, irmão. Meu irmão, mas se a galera fosse seguir a Bíblia, era só atrocidade desse jeito. É, era só mesmo. Miséria. Jovem beibarrão tem que ser enterrado só com a cabeça de fora pra galera jogar preda, tá ligado? E morrer, jogar né, na Bíblia. Porque o cara não aguenta, né? Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Meu irmão, isso que é um pai true do caralho, né, velho? Botar esse o cara é no fora, caixão, né? E dizer, fica aí, agora não te fode. Vez, não, mas do mesmo, olha, do mesmo jeito que tem pai que faz isso com um pirraia, com um cara que não quer beber e bota ali dentro de um caixão, tem pai, tem mãe e pai que prende o cara dentro de casa, pô, amarra a pessoa. Eu faria isso. Com corrente, tá ligado? Na cama, pô. Aí é foda. Já teve, pô. Meu irmão, um sistema de reabilitação de viciados na Rússia, pô, você sabe como é que é, é uma sala cheia de gente, pô. Cheia de beliche, pô. E todo mundo amarrado com corrente, velho. Passando lá altos dias, velho. Na abstinência, velho. É pra se fuder, velho. Funcionária processa gerente por tomar um pedala robinho com pênis. Imagina você tá lá trabalhando no seu escritório. Chega um pênis e lhe dá um tapa na cabeça, meu irmão. Você leva um tapinha de pênis. Meu irmão. Sem comentários. Caralho, eu acho muito, muito, muito satisfatório, assim, né? Muito. Foi onde isso? Como é que se diz? Amendoim é o quê? É uma comida afrodisíaca, né? Afrodisíaca. Isso é uma carícia afrodisíaca, né? Tem um pedala robinho com a rola. Você dá um na cabeça, assim, porra. A cabeça na cabeça. O gerente, ó, meu irmão, o que o cara fez? O gerente a imobilizou no chão, retirou o pênis da calça e começou a batê-lo no topo de sua cabeça. Ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. E foi brincadeira, o cara disse, tá ligado? Surra de biloca. De acordo com o processo, os outros funcionários do sexo masculino teriam aderido à brincadeira do gerente. Eita, insistindo porra. Em se referir à colega com uma série de termos ofensivos. Meu eu só consigo rir do negócio disso. Meu irmão. Casal é flagrado fazendo sexo dentro de igreja. Aí é bom, porra, aí é bom. Meu. Porra, bicho. Cadê? O trio que fez sexo na igreja faz parte de um grupo chamado Fudendo pelas Florestas. Fuck in the Forest. Não, não é fudendo nas florestas, é fudendo pelas florestas, que é contra o desmatamento das florestas, pô. É bom, né? É bom, né? Já, é. Pelo menos tem um, dá pra fazer uma piada de segundas intenções, né? Que é o quê? As mulheres levam pau. Claro. Meu irmão, madeira nelas. Loucura, madeira véio. Nelas. A galera é foda mesmo. Dei valor. Pai veste fantasias para constranger os filhos na escola. Bora. Olha a fantasia do cara. Batman escroto. Pequena sereia. Não, eu mandava meu pai tomar no cu. Obi-Wan, sei lá, aquela que tem as trancinhas do lado. Não, essa de aí era a princesa Leia. Princesa, o cara e de princesa Leia. Pô. O é, cara é o, negão, é né, que tem aquele muito vídeo. Tramps, é que tem aquele vídeo no YouTube que tem. Cadê meu headphone? É, pô. Cadê meu headphone? Shoryuken! Dá um copo d'água. Cabeleleiras nuas deixam clientes de cabelo em pé. E de pau também. Também. E de rola em pé, meu amigo. E de rola também. É. Deixa eu ver aqui. O polonês fulano de tal, de 26 anos, criador do serviço, levou um ano e meio para achar suas 4 profissionais. Porra, meu. 4 profissionais muito boas. Caralho. Eu queria fazer o salão para ser um clube de cavaleiros. A Europa é outra coisa, né? E tá bombando. O telefone não para de tocar. Não estou surpreso. Elas são maravilhosas. O preço não foi divulgado, mas deve fazer os clientes saírem duros de lá. Com certeza. Certeza, com certeza. Né, é rocha. É rocha. Eu vou até deixar aberto. Eu vou me ausentar para outro peito. Glorioso. Mulher ataca policiais com leite materno. A mulher tem a cara de vaca do caralho, né? Meu irmão. Qual é, como véi? Assim atacar com leite, velho? Saiu esguichando. Ela tava fazendo alguma merda aí no carro, sei lá, fumando uma chonga, sei lá. Os policiais foram tirar ela. Aí quando os policiais tentaram removê-la do carro, ela alertou que era uma mãe que amamentava e começou a tirar seu seio direito de dentro do vestido e começou a borrifar leite neles. Meu irmão. Meu irmão. Que moleque sem noção, velho. Muito doida, velho. Eu sei não, esse mundo tá perdido. Ah, hein? Que ela tava conduzindo o carro de uma forma muito loucona. Esse mundo tá perdido. Eu me lembrei do meu tio, do glorioso, que hoje ele é crente e não faz esse tipo de perversidade mais. Mas ele secou o peito da doida que tava amamentando e o pirraia ficou sem leitinho. Porra, que... que bicho atroz do caralho. Chupou até mais horas. Foi o que mijou dentro do tabaco da mulher. Não, aí foi outro tio. Porra, mija na só, tem, só tem só perverso. Só tem perverso, pô. Shuriken! Silvio Santos é flagrado andando de ônibus. Mas oi. Mas é... Aí vem. Onde que ele tava andando de ônibus? Aonde? Bariloche. Ah, ele tava num lugar bem foda, um ônibus glamuroso. Aí o ônibus quebrou. Em Aspen, ele tava em Aspen. Porra, né? Silvio Santos não tava... Eu queria ver ele no busão aqui em São Martim, não. Pegando Jardim São Paulo. Pegar um Rio Doce da vida. Isso aí deve ter sido ou na Flórida... Foi ou... em Aspen, Estados Unidos. Pronto, pô. Então acabou o assunto. Não, aí deu um problema no ônibus, falta de gasolina, aí veio outro ônibus e ele ficou lá, esperando. Que limpeza, hein, Silvio? Campeão de UFC, Anderson Silva incorpora Luan Santana em vídeo no YouTube. Ele cantou... Ítalo, meu velho, eu preciso ir. Pecado, tá ligado? Ah, dispensa. Mas não interrompe a notícia, não. Acabou essa notícia. Ele tem a voz fininha, né? Quem já viu aí. É, Luan, parece a Anderson Silva. É um homem com voz de garotinha. Ele é um homem com voz de garotinha. Ele é um homem com voz de garotinha. Cara, ele foi campeão do UFC e fez esse vídeo e bombou no Twitch. No Twitch of Fly. Cantando Luan Santana. E a gente vai botar aí no link da postagem do blog aí. Pronto. Despedindo-se, Mano Ayrton. Considerações finais de Mr. Ayrton. Considerações finais de Mr. Ayrton. Mr. Ayrton. Mr. Ayrton. Foi embora, infelizmente. Eu vou falar por ele. Faleceu. Eu vou falar por ele. É, ele tá mandando um beijo e um abraço para Pani, Bolinho de Arroz e Daniel. Parabéns, Pani. É nóis. Se você for no Google, mais uma vez, botar humor, espaço, letra H, o primeiro que vai aparecer. Uma gatinha da porra, não sei não. Entra uma gatinha da porra. Patrícia. E ela tá 20 anos. Só. Ela não é psicóloga, né? Não, ela é doida. Muita gente. Pani, pra não dizer que eu não falei de você, Pani. Feliz aniversário. Beijo, beijo, beijo. Boa noite pra todos. E até o próximo programa. Com certeza estarei. Infelizmente hoje eu estou um tanto morgado. Não teve imitação de Maria Bethânia, nem do locutor, nem do... Acabei de voltar. Eu já não vou porque meu pai acabou de ligar pra mim dizendo que não vai ter psicólogo. Falando naquela hora que eu sair, eu vou ficar até o fim. Aí, agora, é rocha, pô, aí pronto, é então. Então eu vou cortar tudo isso que a gente falou. Vamos... Nada disso. Então foi uma despedida fake, mas tudo bem. Foi só pra dizer mais uma vez que Pani, amamos você. Parabéns, Fê, pelo seu aniversário. Parabéns. Ela queria que a gente fizesse um programa especial, Pani. Vamos cantar parabéns pra ela. Vamos cantar parabéns pra ela. Parabéns para Pani. Parabéns para Pani. Parabéns para Pani. Pani, Pani, Pani, Pani, Pani, Pani, Pani, Pani, Pani. Uou! Porra. Do caralho, velho. Eu já tava calado. Tá bom, tá uma merda, né, velho? Beijo, Pani. Tá muito bom. A pauta, aniversário da Pani. Caralho. Ah, não. Mas vai fazer não. Uma comemoração, né, velho? Uma... Não, não vai não, ter, não, não, não vai não. Porra, vai pra Pani, velho. Eu vou fazer em casa, eu faço sozinho e tiro as fotos. Eu não faço pra mim. Vai ter uma gloriosa pra ela. Não, pô, eu vou. Não, do jeito do caralho. Oxe, mais do que já bateu. Não, pô, eu tiro uma foto dela, imprimo uma foto dela e boto na parede assim, ó. Aí tira uma foto e colar. Mas eu não quero tocar uma gloriosa pra Pani, não. Não, eu respeito ela pra caralho, velho. Não, mas isso não é falta de respeito, não. É falta de respeito. Isso é até respeito até demais. Respeito pela gostosura da pessoa. Mas tu já Mas tu já. É o quê? Mas tu já o quê? Tu já não. Com a tua e a outra lá, tu também não vai. Então, trocar uma pela outra quando ela vinha pra cá, tu pelo menos é melhor que nunca. Não, mas pano não. Pano eu respeito muito. Pano eu. E eu quando sou... o cara então, tá come certo. A mulher, o cara deixa de respeitar, é? Não, mas quando o cara come a mulher, significa que por um certo lado ele tem alguma intimidade, ou ela é da putaria, né? Se não tiver intimidade, é já a mulher da putaria. Não, não, não. Você não. Tá sendo machoste. Machoste. Não, não, pô. Eu não vou... Você tá achando macheste? Não, mano, machoste não. Machoste? Machoste não, velho. Você tá achando machete aí, né? Simplesmente tá porque... Tá machete, né? Eu gosto de caminhar pela estrada onde eu sei que eu vou me dar bem, velho. Eu não gosto de... Não, velho. Nós vamos sugestão de leitores aí. Eu passo 10 anos sozinho pra você ver. Eu acho que você tá muito macheste mesmo, velho. Passe 10 anos sozinho, sem só num selinho pra você ver, aí você muda sua ideia. Milena Carneiro, que ela já participou do próximo é programa, Milena Carneiro. Eu entendi, Beleza Carneiro. Beleza Carneiro é foda. Milena Carneiro, inclusive, eu acho que ela é nova, eu não sei se ela é nova ouvinte, né? Segundo ela, já ouvia o programa, mas veio adicionar o MSN agora, legal. Depois que eu voltei a acessar aquele e-mail, eu vi que tem muita gente que eu realmente não conheço, velho. Qual é, Manolos? Manolos somos nós, tá ligado? Sim. Queria saber o que vocês acham do line-up dos grandes eventos como SWU e Rock in Rio. Se vocês pudessem escolher, quais bandas trariam? Porra, tanta banda, né, velho? É difícil do caralho, velho. É tanta banda, né, irmão? Uma das perguntas mais difíceis de responder. Pergunta polêmica, né? É. De verdade, do fundo do coração. Do Rock in Rio, eu dispenso comentários que eu já falei, que acho uma bosta. Irmão, o Rock in Rio, pra mim, já acabou lá desde o segundo, velho. Meu irmão, é aquele negócio seguinte, o terceiro ainda foi foda, mas... Quem vai pro Rock in Rio é quem tem grana. Primeiro. Um cara que junta 300 conto pra ir no negócio e é pobre, o cara tem que ser um negócio muito foda. E Rock in Rio não é muito foda. O SW, né, que tu tá falando, né? SW. Pronto. Já é mais responsa. Eu, sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, traria... Mano, o cu é o Demar, depois fica ligando. Não traria o Demar. Olha. Traria Cachorro Grande. Não. Ou é o Demar no vocal. Não. Eu traria, sem sombra de dúvida, o Lamb of God. Certo? Lamb of Gordot, que é a nova certo? Lenda de o Deus. Lamb of God, de Deus. Sem dúvida. Lamb of Gordot, pô. Traria também, sem dúvida, o Dream. Na nova. Zelândia. Como é? Na nova versão nova aí, com o novo integrante aí. Né, pra dar. Marco. Uma vibração nova. E... Quem mais? Eu acho que... O Meshuggah. Porra. Tem... Acabou já não, o véio. Slayer, que nunca participou de uma parada Esse grande vale. Aqui no Brasil. Já, pô. Abriu pro... É, Rock in Rio, ele nunca participou. Rock, sim, mas Rock tinha Rio. Uns eventos grandes aí que ele já participou. Aqui no Brasil? Sim, qual lá foi? No Rio tem aquele... Foi pro Rock na Pedra, que teve ali lá. Qual é o nome do show? Pô, Rock na foi Pedra. Um festival fodão que teve aí, pô. É antigão. É traria o Slayer... Traria, deixa eu ver quem mais, algo das antigas, sei lá, até mesmo em um dia onde a seleção de bandas fossem... Red Hot Chili Peppers. Não, fosse mais leve, traria o Pink Floyd, que nunca veio pro Brasil. Deus The carai, Who. Nunca? Foi. Nunca, o Pink Floyd nunca veio pro Bora Brasil. Trazia o The Who, trazia o Ozzy, que já veio, mas trazia ele como Black Sabbath, tá ligado? Na versão do Black Sabbath, ele com o pessoal do Black, seria bem legal. Traria o Arch Enemy, muito foda. O CD novo tá do caralho. Não, não ouvi ainda, velho. É duplo, velho. Foda. Foda, eu traria, foda. Eu traria... Caetano. Traria o Job for a Cowboy, que é uma banda do extremo, muito foda. Necrophagist. Traria o Obscura. Eu só trazia, tocando o CD... Eu trazia o Retos Fezes. Obscura é bom, velho. Obscura é foda. Meu irmão, eu traria... E pra finalizar, velho, eu acho que nada melhor do que clássicos. Ou Motorhead, ou AC/DC, ou algo do gênero. Não, eu, se eu fosse organizar um negócio desse, ia ser fominha, que eu ia trazer as bandas que eu realmente gosto eu e que também, eu sei véio. Que eu nunca vou ver. Tá não, trazia véio, logo eu traria algo que significasse... Eu ressuscitaria altas bandas. Eu trazia, tempo. É, velho. Eu trazia um Savatage, Rebellion, King Oxi. Diamond Oxi. E Gravedigger. Pronto, tava oh, feliz, velho. Depois eu pensava em mais coisa, Dream Theater até. A primeira que eu traria seria o Running Wild, porque eu sei que eles nunca vão vir pra cá, velho. Savatage nunca vai vir mais, eu acho, não, velho. O Running Wild acabou. Uma vez que veio 98 e Blind Guard eu trazia também. Blind Guard é mais... Vai ter show não, agora. Não, Blind Guard não, pelo amor de Deus. É, Blind Guard já teve aqui, né? Já, pô. Deus, já teve aqui em Recife. Já teve aqui em Recife, 94. O Guardião Cego não presta 98, não, 98, pô. É o bicho, pô. Guardião é o bicho, Cego. É o bicho. É, vai, fuder. Vai te fuder. Vai se fuder, é bom. Oxi. E acabou. Isso que eu disse que é bom. Que, eu, que, gosto, que... eu gosto um guardião cego, eu gosto do... aquelas letras. Eu vou salvar o anão do rei. Ah, besteira, peraí, pô. Tem altas letras de Dream Theater que é viagem total. Que viagem total? Cara, que... Não. Juventude, não sei o quê. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Essa parada, essa parada. Olha, Blood Guard, Rhapsody. Essas paradas medieval misturando com. Eu vou pegar a espada de fogo de Sauron! Peraí, você assistiu Senhor dos Anéis? Peraí, eu vou fazer um comentário aqui. Eu já assisti, eu tenho uma versão estendida original do Senhor dos Anéis. Beleza, tá. Mas uma coisa que eu vou levantar: o que é música pra você? Música é uma forma de arte, uma representação artística. Meu irmão, pra mim, quem vê música assim de... Meu irmão, essa letra é besta. Por quê? Porque essa letra fala da guerra dos Imbuabas, meu irmão. E nada a ver, pô. Tomar no cu, meu irmão. O cara... Pô, aí tem aquele... E o Rebellion. Porra, os caras escrevem umas letras do caralho. Mas a turma diz... É negócio de otário. Por quê? Porque é da Batalha de Macbeth, não sei o quê. E daí, meu irmão... O importante de escrever letra não é o que o cara escreve. É como ele escreve. Quem sabe escrever letra... O cara pode falar sobre Nietzsche e ser uma bosta a música. O Bozo não fez um trabalho com o primeiro do Rebellion, pô? Fez um trabalho de faculdade com o primeiro CD do Rebellion, que é retratando a história de Macbeth, tá ligado? Do Shakespeare. Meu irmão, caralho, então, véio. Tem que tirar o essa ideia viajada de letra, pô. Que aí minha prima, eu não gosto de metal porque as letras são ruins. Aí escuta uns brega, eu gosto de brega porque as letras são boas, românticas, não sei o quê. Mas metal tem letra. Olha, o rato da tua namorada saiu. Não, tá aí, pô, bombando. Fala aí, esse negócio de letra, não é, eu não digo nem que é relativo, meu irmão. Porque quem sabe escrever, escreve bem sobre... Meu irmão, aquele cara, qual é o nome dele? Cabrito. Ele escreve muito bem letra. Cabrito é agora, foda. Os temas são escroto, né, velho? Aí, eu boto aquele cara do lado de um Chico Buarque, foda-se. Tomar no cu, ele é o Chico Buarque da escrotice, pô. Aí não tem como não, véio, tem como não. Tá não, pô, não, eu não falei brincando, mas por exemplo, eu vou falar de um cara que eu não dou o menor valor, Caetano Veloso. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Pra mim, ele merda, tá muito parecido. Não, véio, Caetano tem umas músicas aí, melhor, o Bossa antiga, Nova, né? O Bossa Nova, aí super valoriza porque é Bossa Nova, porque o cara chega pra badiobadió. Não, velho, pra mim, Renato Russo escrevia melhor do que Gilberto Gil, melhor do que... Foi em questão. Agora, claro que existe uma representação do caralho de... Ah, porque é Bossa Nova, caralho. Aí é foda. Porque é Bossa Nova, tem que respeitar porque o cara canta em espanhol. Eu gosto de Blind até porra, sei não. É, cinco é primeiros CD, mas depois que ficou muito melódico, eu parei de gostar, velho. Esse primeiro CD era mais foda. Normal pra mim. Normal. Pra mim é a mesma coisa que filme, pô. Pra mim, uma letra é a mesma coisa que filme. Que um livro. Eu parei de gostar. Não é um negócio escrito, não é uma história. É uma história, no final das contas, é uma história, uma versão, uma visão de alguma coisa. Episódio eu parei porque, porra, todo CD vinha um negócio que era igual, velho. Eu fazia, porra. Não, o episódio é péssimo. É chato. É porque os caras não fazem nada diferente, meu irmão. Aí já caiu no. Não, não é que é ruim, tá ligado? Eu não vou dizer que é ruim porque não é. Os caras tocam pra caralho, tem uma imaginação pra fazer os arranjos. Inclusive lá, mas... pra fazer clipe. Não, os clipes são muito feios. A imaginação do cara fazer clipe. O cara puxa a espada no meio do clipe. A mulher com os peitinhos de fora, pelo menos tem os peitinhos. É por isso que eu não escuto. Não, é tenebroso. Não, mas tem nada a ver, mas não, pra mim tem nada a ver, velho. É feito aquele negócio de... Eu odeio o Charlie Sheen. Eu acho uma merda ele como ator. Mas Two and a Half Men é foda, pô. É escroto. Não tem caralho. Como eu dizer que não é foda, não, pô. Charlie Sheen, pô, tem um episódio, pô. Muito feio, pô. Ele querendo abrir a porta, o cara tranquilo. Ele... Assim, meu irmão. É, muito ridículo, velho. Ele revoltado, revolta de Charlie Sheen. Charlie Sheen feliz. Charlie Sheen triste. Meu irmão, tomar no cu. É um ator merda. É um ator merda do caralho. Aí entra o valor do cara. O valor atribuído do cara, tá ligado? Que quando eu digo, pô, Charlie Sheen é um ator ruim do caralho. Mas tá tudo na cara que o cara é ruim. É um ator ruim, pô. Que pô. Dispense, pô. Agora pronto, essa questão de letra, assim, de música, essas porra. Tem, porra, tem uma banda esses dias que eu ouvi que é foda, que é aquela August Burning Red, velho. Já sacasse? Meu irmão, a banda é do caralho, mas desde sempre eu soube que é banda de crente, velho. É banda de crente, velho. Eu não sabia, velho. E é por isso que eu não ouço, velho. Porque é banda de não, crente. Não, eu véio. Só escutei, só devo ter só um CD, mas eu nunca sentei realmente. Tá ligado? Aí eu fiz, porra, aí um dia desse eu tava vendo um vídeo no YouTube que o fundo era uma música deles. Eu ouvi e fiz, porra, realmente, que banda do caralho, velho. do caralho. Porra foda. Me fala negócio de letra, como é relativo, por exemplo. Porra, não sabia não, velho. Tem gente, pô, que não gosta de letra nem um pouco viajada. Tem que ser um negócio ao pé da realidade. As letras de Nitri até totalmente abstrata, assim, viagem. Sim, pô. E o que eu tô dizendo é isso, né? Eu tô dizendo que é ruim, não. Eu gosto pra caralho das letras do Nitri até agora. Se o cara for numa visão de eu não gosto de letra assim, é tipo, é como o cara escreve, tá ligado? E, porra, meu irmão, Portnoy escreve bem pra caralho a letra, velho, eu acho, velho. Fuderoso. É viagem, é viagem. É viagem, negócio de letra. É letra de... Porra, tem umas bandas aí nazistas que eu acho escroto. É, velho. É... E essas bandas de crente, velho. Eu não viajo não, velho. É tipo assim, as letras de Iron Maiden. Eu tento me imaginar assim, meu irmão. Meu irmão, como é que eu ia escrever uma letra melhor falando sobre uma boneca de ferro, pô? Iron Maiden, mas que é um instrumento Maiden medieval, é eu sei, pô. É um instrumento de tortura. Aí tá ligado. Tá ligado, é feito, tipo, você tem que pegar, por exemplo, hard rock. Vamos dizer, eu vou fazer um hard rock aí, Glenn, de protesto, com letra de protesto. Não dá certo, fica uma merda, escroto, pô. É escroto, tá ligado. Tem que ser aquela onda, porque é a atmosfera da música, a atmosfera de inteiro até a viagem, pô. Se ele for dizer, falar sobre política aí, o governo está não, foda. Você sabe, tem que fazer a viagem. Você sabe, você já viu. O que é que o CD inteiro, eu não sei o CD inteiro, mas uma boa parte do CD daquele 60 Degrees of the Turbulence. É, cachaça. Pronto, exatamente. Se fala exatamente sobre os passos de quem está no tratamento dos alcoólicos. Que foi Portnoy que passou por isso, pô. Não tem aquele CD daquela, como é o nome da banda? Como é o nome da banda, aquela... É, vai ficar difícil. Retos Fezes. Né? Pera aí, não, porra. Deixa eu me lembrar do nome da banda. É, Into Eternity, pô. O último CD. Sei. Que é falando sobre o câncer, pá, velho. Caralho. É tudo sobre câncer, pô. O CD e é até, meu irmão, um negócio que eu nunca imaginei, porque pô. Porque o pai dele morreu no mesmo ano. Foi o pai dele, um amigo dele e outro cara aí. Tu já aí viu? Tem as três partes, tá o ligado? O Intersan, que é baseado numa doença fuderosa que ele tem, é aquele CD. Aí você fala, meu irmão, como é que isso daí é baseado numa doença? É o nome do guitarrista, o nome do CD, tá ligado? É Mari Japá, um negócio desse, é. É o nome do guitarra e vocal. É baseado numa doença aí, fuderosa, pô, que o cara teve. Diga aí, todo CD e você faz, não, pô, isso daí... Ele tá falando sobre... Parece meio, coisa é medieval, meio medieval e pá, né? Mas não, é sobre uma doença. Só que é um jeito de contar a doença, tá ligado? Doideira, pô. Porra, aí eu acho que se o Blind Guardian mudasse as letras, ficava uma merda, velho. Porque o próprio clima da música é... Remete a coisa medieval. Até a voz do cara, o timbre dele, pô. Tá ligado? Aquele timbre dele é fuderoso. É mas, massa. Porra, a gente demorou um tempo do caralho responder essa pergunta. É, ó, minha irmã. Beleza? Ganhou 10 minutos você, Milene. Falou. Carneiro, ganhou uns 10 minutos. Milene Cabrito ou Carneiro. Toma gostosa, lapada na rachada, você pede que eu te dou, lapada na rachada, e aí, tá gostoso, lapada na rachada, toma! Vamos lá, vamos lá. Um cara mandou altos vídeos pra gente postar no blog. Massa. É o Raniel. Ele quer fazer a parceiragem aí do blog dele, que é... O blog dos games, meu! Você joga a goleta feliz, quer ganhar moedas verdes? Vai no mentira, blog né, dele, meu! É sério, velho? Isso aí. É sério, meu! Vai tomar no cu, meu irmão. Ele disse que ia fazer, né? Tenho... Ai, Glauber, mas só se for na raçadinha. É, Jair de João Pessoa. Conterrâneo aí de Mr. Herbito. Eu não, velho. Sou pernambucano. Cadê a palhaçada de vocês? Eu sou pernambucano, não sou da Paraíba. Sem gravar, né? Sou do Recife. Participação em quadro especial. Momentos de amor. Momentos de amor. Diz aí para Michele. Michele, eu te comi e quero te comer mais, safada. Ela nem vai escutar esse programa, mas eu vou baixar e mostrar a ela. Michele, puta de primeira. Ai, que declaração bonita, né, rapaz? Porra, se eu fosse momentos puta de amor. Aí, muito eu lindo. Começaria. E aí, demais, acabamos de ter momentos de amor. Ai, ó, mandaram pipoca show aqui, ofertas maravilhosas pra que gente. Que porra é isso, velho? Mandaram, velho. Participe isso, agora dos leilões. Ei, meu irmão, 99% de desconto, que limpeza, é velho. É, velho. 99% de desconto. 99%? Ai, meu irmão. Então o iPad tá 10 pau, né, velho? 20. 10 conto, 20. 20 conto o iPad. Olha a grossura do meu outro. É foda. É uma folha de bambu. Aê, grande pipoca. Jerônimo. Porra, eu já ia falar Jerônimo. Cara, Jerônimo Goulart, de Brasília. Teimosa. Teimosa. Ei, morreu um cara de tubarão lá em Brasília. Morreu não, ficou praticamente aleijado, né? Galera Headbanger, estou trazendo uma dúvida. A guria lá do sul ainda participa do podcast? Bem, eu percebi que nos podcasts 2011 ela não apareceu. Valeu, veadagem da porra. É porque não participa, né? Não. É, a Eloá realmente tá foda. Eloá realmente viu? Sumiu. Sumiu, tá. Beijo, Pani. Tá desgostosa com a gente, meu irmão. É, né, velho? Eu mandei as perguntas pra ela, já não me cobre, faz meses que eu mandei. Então, se ela não respondeu, é porque ela não quis. Meu irmão, eu só tentei falar com ela uma vez só, velho, e ela me tratou muito mal. Tem que arrumar uma mulher escrota pra fazer esse podcast, porque quem inventou esse nome foi a gente, foda-se. Ela disse, Herbiton é nome de remédio genérico. Ela falou isso? Aí eu disse, eu vou chorar, ela, vá merda. Ela falou isso pra tu? Aí depois eu disse, que mulher cruel. Que mulher cruel. Não, eu nunca falei com ela não, velho. Mas também às vezes que eu tentei falar, ela nunca respondia, velho. Ela não responde mais ninguém não, velho. Que virou, foi pra Lisboa, subiu a cabeça. Ela virou praticamente uma lenda do Headbang, né, velho? É. Do Morro Headbang. Herbiton mandou, ó. Herbiton atua também. A cidade, né? Atua também, é. Herbiton rouba bola. Quem quiser aí, adiciona. Ainda tem muita putaria, velho. Na moral, é engraçado e tudo mais. Mas vamos falar mais sobre os temas. Currola buceta. É, você foi o primeiro a falar putaria nesse programa, Herbiton. Porra. Mandou sugestão pra gente parar de falar putaria, mas foi o primeiro a mandar. É. Acho que é só, né, velho? É só um caralho, já é quase 2 horas de programa. Já tem aí já umas 3 semanas já, né? Lembrando que vai cortar que só o caralho. É, eu tô sei. Nossa, vai ser um programa só. É, adicione o Morra de Bang no Hotmail. É. Gostei da galera do feedback do último programa, pelo menos a galera comentou. Porra, por quê? Porra! Que teve programa, meu irmão, que foi um comentário doido. Puta que pariu. Continue assim, meio, comentando, véio. Que a gente vai chegar a um sucesso massa, graças a vocês. A vibe é essa. Você tá ouvindo, comente, velho, pelo amor de Deus. Tá lá ouvindo, porque o que eu fico puto é, eu entro na MSN e aí vem uns 20 caras assim, meu irmão, programa puta que pariu, meu irmão. Manda porra. Tomar no cu, porra. Irmão, manda esse viado se falou, fuder. Foi foda, meu irmão. Principalmente é? O cara de negona. Cara de negona, meu irmão, cara negona toda vez que entra. É, mesmo. Eu não, vou reclamar não, ele é gente fina, velho. Ele é gente fina, mas ele é gente comentou, fina, gostei que a galera voltou a comentar. No cu, cara, não, ele pode conversar com a gente, mas também comentar lá, né? Não deixar de comentar. Procura nós no Facebook. Ele só não gosta que a gente chama ele de cara de negona. Procura nós no Facebook. Ele negona, não. Chama ele de Daniel, pô. Cara de negona. Procura nós no Twitter, que é www.twitter.com/humorheadbanger, humor do Orkut, do Headbanger, Facebook. Tá. Facebook? Acabar o programa hoje maravilhosamente. Tamo também no Beautiful People. Sério, tamo, The Beautiful People, The Beautiful People. Só pode entrar o rebelo, pô. A gente não entra, não. Mas até o próximo programa, que o tema vai ser livre. Você pode mandar a sua sugestão em www. Mandem a sugestão. Mandem alguma notícia escrota. Mandem algum vídeo. Mandem alguma pergunta pra qualquer um daqui do que faz o programa. Outros programas, www. Entre lá no programa. www.com/podcast. Pronto, entre lá, mande a sugestão. É www.morredbanger.com. Isso aí, participe e vai ser legal. A gente vai falar seu nome, falar o nome da sua mãe, o nome do seu cachorro. Vai acabando. O negócio é esse, aí a música agora está. E é isso aí, abraço pra todo mundo, boa noite. Beijo, Pani. Beijo, bolinho de arroz. Feliz aniversário, Pani. Beijo. Abraço, Daniel. Cara de negona. Cara de negona. Cara de negona. Eu não vou falar isso, cara de gente fina. Cara de negona. Parabéns, Pani. Parabéns, Pani. Parabéns, Pani. Eu posso acabar cantando a música? Ah, acabe. Oh! Puta que pariu, velho.